O tempo se encarrega e põe o verso em seu lugar, confirmando tudo aquilo que eu já digo no olhar. Essa é a única verdade que de mim ninguém tira. Eu trago paz no meu peito e na garganta eu trago ira, com força suficiente pra desfazer o nó. O choro corre, já disseram que esse é meu B.O. pra eternidade. Tomara que ela me abrace enquanto o tempo derruba dos ossos os seus disfarces. Tento parar o relógio, correr contra o tempo se a carapuça serviu. Fazer o que? Só lamento. Cagueto o pensamento pra não enlouquecer. Se essa é a melhor opção, somente o tempo vai dizer. Pode ser que o tempo seja pouco e digam que sou louco. O tempo vai dizer, mas pode ser que o tempo seja pouco. Pode ser que o tempo seja pouco. Pode ser que o tempo seja pouco. E digam que sou louco. O tempo vai dizer, mas pode ser que o tempo seja pouco, né? Pode ser que o tempo seja pouco. Ampulheta da vida vai derrubando seus grãos. Já conhecidos demônios, deixa escorrer podridão. Na contramão disso tudo, eu coleciono fracassos que não tem força bastante pra desfazer belos laços. Na angústia cotidiana, pra vida devo, não nego. Pra melhorar esse saldo, sinceridade eu carrego desde que eu era moleque. E o tempo não passava, hoje ele voa e com ele vão se apagando as palavras, mas a mensagem não morre. Sequer adormece pra alimentar os famintos no coração. Ela cresce devagarzinho, sem pressa, só esperando o momento que alguém trará boas novas e anunciará novos tempos. Pode ser que o tempo seja pouco e digam que sou louco. E digam que sou louco, vai dizer. Mas pode ser que o tempo seja pouco. Pode ser que o tempo seja pouco. Pode ser que o tempo seja pouco. E digam que sou louco. E digam que sou louco, vai dizer. Mas pode ser que o tempo seja pouco, né? Pode ser que o tempo seja pouco. Tá vendo aquele relógio ali? Cada vez que ele marca mais um, mais um, mais um, ele vai estar lhe dizendo.